Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O texto de hoje fala: quando eu quero, nem sempre é quando eu preciso. Quem não deseja orar e obter resposta de maneira imediata? Algumas vezes a resposta vem instantaneamente, mas em geral não é assim que acontece, e existe um motivo para isso. Quando quero, nem sempre é quando eu preciso. Algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade para entender isso, por acharem que a situação complicada que vivem está ultrapassando o limite e já não aguentam mais. Para elas, a solução precisa chegar agora. A angústia aumenta quando você ora, ora, ora, ora, mas parece que nada acontece. Você tem certeza de que nada realmente acontece? Enquanto você ora, está usando a sua fé e Deus está erguendo seus sonhos e suprindo suas necessidades reais com bases sólidas de uma maneira que somente o maior construtor do universo poderia fazer. Nessa espera indesistível diante de sua fé, você continua orando, ou seja, crendo e confiando, apesar de todas as batalhas, de tudo o que acontece para tentar impedir sua perseverança. Observe como está mais forte, como sua fé está sendo aperfeiçoada. Você crê que em nome de Jesus terá resposta, e isso basta. Durante essa espera, você reflete sobre o que pode fazer, o que pode mudar, e se olhar bem direitinho, observará que já não é mais a mesma pessoa. Você está melhor em tudo, em cada oração, em cada súplica. Seu depósito de fé está aumentando, e quando concretizar o que busca, verá que é infinitamente maior e melhor do que pediu, tendo a sua casa firmada na rocha. Algumas vezes oramos e somos prontamente atendidas porque a resposta é necessária naquele exato momento. Outras vezes, por não vermos a resposta na mesma hora, pode parecer que não estamos sendo atendidas. Grandes necessidades geram grande ansiedade, que, por sua vez, ofusca a visão da fé, não permitindo a real percepção que devemos ter como fruto de nossas orações. Se você crê que está sendo atendida, mesmo que esteja acontecendo o contrário na convivência com seu filho, você descansa nessa esperança. Sabe que se ainda não chegou o momento, mesmo assim Deus fará o que você pediu. Os pensamentos de Deus para a sua vida são muito grandiosos. É preciso manter a perseverança e a determinação, sabendo que os nossos adversários fazem tudo para desistirmos desse propósito de oração. Confie sua vida, suas intenções, seus pensamentos, sua família e seus filhos nas mãos de quem sabe todas as coisas. No momento certo, surgirá a resposta que você tanto busca para o seu filho, e será algo tão grandioso que você nem se lembrará da espera com lágrimas derramadas nas batalhas. Elas serão substituídas pelas lágrimas de alegria e fé regando a sua vitória. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que nele esperam. Deus jamais desistirá dos seus filhos. Confie, Ele é fiel. Amém? Bom dia!